Serenão! Vamos nessa! Vamos pra cima da galera! Vamos cantar aí, vamos cantar na palma da mão, palma da mão, palma da mão, geral! Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar e enxergar o pátio verde da esperança, a luz de há de iluminar por onde eu tenho vontade de passar. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar e enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho hora de me passar. Fala aí, Serenão! Ai, que me dera poder ser você, esquecer o passado cruel. Ficaria tão feliz, teria caído de boca no céu. Percorrer todas as culpas no seu belo corpo e bater bem de frente. Garanto que tudo mudava, até minha vida ia ser diferente. Sorri pra mim. É isso aí, é pra sorrir, samba. Preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar. De iluminar por onde eu tenho vontade de passar. Se eu pudesse a regra mudar, a vara do dinheiro do mal, flor do ar em água limpa, veria de preto o caminho ideal. Hipnotizar seus olhos maldados, uma vez ansioso desejo, sentir o apertado um abraço e brindar a doçura do gostoso beijo. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar e enxergar. Ai, meu Deus, o passo verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho vontade de passar. A luz que há de iluminar por onde eu tenho. É isso aí, é conversa de opa, demorando. O meu sonho verdadeiro é gostoso sonhar. Todo mundo no terreiro, indo até o sol raiar. Sob a luz da poesia, é tão doce de cantar. E ao som dos tantas e dos malacandas, eu não quero parar. O samba no som me canta, nosso amor do luar. É um samba do leite, eu até nem repente pra me dispensar. Se canta, raiz popular. Samba é filosofia, fidalguia do salão. Vem na força e a magia, quando acende o coração. E pra minha alegria, o meu samba vai além. É a minha bandeira, paixão verdadeira que me satisfaz. Essa luz tão divina ilumina o nosso quintal. É um som envolvente, presente na gente, na gente da paz. Essa só de me ilumina. Só você. Bora. É isso aí, vamos fazer bora. Bora. Pianinho. Só você, vai. Sonhos de depois, astro gay, seja bem-vindo com sua magia, luz brilhante. já não dói mais, é tanta paz. Eu sou feliz, enfim. Vejo florir nosso jardim. Eu sei da paz de Melo, sim. É o renascer daquele amor. Aquela dor já não dói mais, é tanta paz. Eu sou feliz. Mas vem o sol, vem o sol, testemunhar a poesia de nós dois, iluminar os nossos sonhos e depois astro que seja bem-vindo com sua magia, nos brindam como seu manto nesse dia que anuncia. Vejo florir nosso jardim, eu sinto a paz reinando, sim. É o renascer daquele amor, e aquela dor já não dá mais, na santa paz. Eu sou feliz, enfim. Vejo florir nosso jardim, eu sinto a paz reinando, sim. É o renascer daquele amor, e aquela dor já não dá mais, na santa paz.